2, 3, vai! Rapte-me, camaleoa, adapte-me a uma cama boa, capte-me uma mensagem à toa, de um quasar pulsando loa, interestelar canoa, leito seus peitos perfeitos direitos, me olho assim, fino menino, me inclino pro lado do sim. Rapte-me, adapte-me, capte, exerta-me coração, sem querer, sem merecer ser um camaleão. Rapte-me, camaleoa, adapte-me ao seu nome que teu par. Rapte-me, camaleoa, adapte-me a uma cama boa, capte-me uma mensagem à toa, de um quasar pulsando loa, interestelar canoa, leito seus peitos perfeitos direitos, me olho assim, fino menino, me inclino pro lado do rapte-me, adapte-me, capte, exerta-me coração, sem querer, sem merecer ser um camaleão. Rapte-me, camaleoa, adapte-me ao seu nome que te pá. Camaleoa, adapte-me ao seu nome que te pá. Il faut oublier, il faut s'oublier, que o som fedeja, nem que te pá.